Dr. Gustavo Mori do Rio de Janeiro, Brasil, é especialista em otimização de EMR. O primeiro e principal benefício da otimização de EMR envolve a obtenção de melhor qualidade clínica com os meios mais econômicos. Isso também é vantajoso no sentido de que é um programa contínuo de melhoria de desempenho, agregando valor pelo dinheiro e ética médica.